agradeça. Jesus com nós, parceiro, é firmeza. Não te abandona, não te condena. Mesmo sem merecer, te orienta. Mostra o caminho, aí é com você. O bem ou o mal que você vai querer. Já me enganei várias vezes, vê só. Um passo maior que a perna deu dó. Ser humano é assim mesmo, irmão. Não é só você que errou, sangue bom. Você é mais um entre mil ou milhão. Vai se deprimir aí sozinho, ladrão. Divida seu momento com mano de confiança. Faz prevalecer, não a tristeza, a esperança. As mancadas que você deu na vida, faz parte. As minas que você fez chorar, faz parte. Os conselhos que sua mãe te deu, faz parte. Admitir os seus erros é nobreza, é coragem. O que você quer de sair do tão? Dinheiro no bolso e fumar um do bom, ó só. Combinação perfeita, rolê de caranga, mulher e cerveja. Viva a vida, viva nós, viva guerreiro nós. E não super-heróis. Identidade negra, campina, só criminoso na rima. Assim que é, assim que tem que ser. Firmeza no que faz e ser homem até morrer. Ó, nós aqui também, é o time. Rap é compromisso, nego, não é crime. Minha humildade não subestime. Identidade negra, assim cante rime. Ó, nós aqui também, é o time. Rap é compromisso, nego, não é crime. Minha humildade não subestime. Identidade negra, assim cante rime. Quero paz, quero amor, harmonia, sossego, igualdade, justiça e porque tu emprego. Muita calma nessa hora, fé e esperança. Depois da tempestade, pros guerreiros bonança. Qualquer amigué, quem não quer, eu pergunto como a mina de fé. Firmezão sempre junto. Porém, pra ser feliz, tem que ter proceder. Não quero te ver remar pra ver na praia morrer. O pivete na escola e na panela, o sucesso. Uma breja de lei, aí senão não aguento. Um pote do calu, domingão de sol. Ou lá no raspadão, vendo futebol, vai na paz. Com os dois pés no chão. Vencer é bom, só ganhar ilusão. Ó, eu aqui também, irmão, tô no time. Compromisso, negão, não é crime. Minha humildade não subestime. Identidade negra, assim, cante rime. Cante rime. Assim que tem que ser. Firmeza no que faz, ser homem até morrer. Ó, nós aqui também, é o time. Rap é compromisso, negão, não é crime. Minha humildade não subestime. Identidade negra, assim, cante rime. Ó, nós aqui também, é o time. Rap é compromisso, negão, não é crime. Minha humildade não subestime. Identidade negra, assim, cante rime. Jesus do céu protegendo você. Respeito é bom, só pra quem merecer. Desejo fé e se põe esperança. No bolso, grana, justiça e herança. Uma cota de ouro, um pacote de ouro. Com você tudo bem, os vagabundos no corre. Champanhe ou vinho pra desfrutar o momento. Firmeza, mil garçom, mas você no talento. Os frutos em toda no rolê de matina. Tá perdido na conta, nos gambé e na mina. Desbaratina, os entorpecentes. Mundão é louco, mas tão vivão, mano. O São Judas Anchieta tá ligado que eu rimo. Santiago, Aline, firma Padre Josimo. Boa esperança que ele salve mil grau. Matão, Bandeirantes, firmeza total. CDHU, Nações e Natai. Vagabundo é mato, gambessa que sai. Meu respeito total pra toda quebrar. É favela, é nós, vem com nós, camarada. No rolê, vamos assim, de caranga na fé. De golfão, de chevette, cadete ou a pé. Como Deus quiser, assim que tem que ser. Paz, justiça e liberdade, eu acredito em você. Ó, nós aqui também, então é o time. É pro compromisso, negão, não é crime. Minha humildade não subestime. Identidade negra, assim cante rime. Ó, nós aqui também, é o time. É pro compromisso, negão, não é crime. Minha humildade não subestime. Identidade negra, assim cante rime. Nada adiantará ser super-homem. Juntar dinheiro, moeda, tudo que o mundo consome se some. Fama, sucesso pra quê? Se tamo aqui de passagem, como o vento que sopra te leva a qualquer lugar da cidade. É só ganância, nos olhos das pessoas não vejo esperança. Mas aí, derrotado eu não tô, desistir eu não vou. Cê pode ser feliz com o que cê tem, aí demorou. Seu objetivo é vencer, sucesso pra você. Mas tem que agir, meu, fazer por merecer, nego. Passar um teste da aprovação humana. Momentos de reflexão nas horas de drama. Não dê espaço pro mal fazer sua trilha. Cê tem o bem como aliado pra seguir na vida. Identidade negra na série 2006. Só criminoso, máfia. Yeah.